Well, have doing that. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. So come on out tonight and we'll leave the others on the ride through paradise. And if you feel alright, then we can be lovers. Cause I see that starlight look in your eyes. Don't you know? Love. Cabinets, Love for Love. Também tivemos George Benson, Give Me the Night. Pop Will Eat Itself. É complicado falar. Pop Will Eat Itself. Defcon 1. Stereo MC Step It Up. Mysterious Art D. Omen. Bacana, né? E começamos aí com Mantronix Factory One Dress. Got Your Heavy Love. Foi o primeiro set do Flash House de hoje. Recém-executado. Eu espero pra caramba que tenha sido muito apreciado. E o segundo bloco tá vindo por aí, meu amigo. Então, segura a onda porque promete. Você está ouvindo Flash House. Rádio 6:36. Rio Sul Rádio Serviço. A história de um amor que atravessou décadas. Venha se emocionar com o filme mais esperado dos mesmos produtores o amor que atravessou décadas e... Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Este é o som de Júpiter. Este, de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Get in my DeLorean. Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. Voltamos a apresentar Flash House. Rendezvous 98. É, Jean-Michel Jarre e Apollo 4040.

Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. Coming up strong. she says it's fine. 'Cause I'm better now, better now. Ain't standing still, feel no regret. Where could I go next? Oh, it's better now, better now. Done with dancing in the shower now. Turning up the music loud. Loving myself, no doubt. You got this, you got this. Oh, we're young and wasted. And we're coming up stronger now. Yeah, we made it, ay. Right now, right now. Yeah, I'm all done waiting. And I'm coming up stronger now. Oh, I made it, ay. Right now, right now. Oh, oh. Yeah, I wanna let it all out. Ay. Right now, right now. Oh, oh. And I ain't gonna let it burn out. Ay. Right now, right now. Stepping into the light. Radio. I love you like I love ya. Never cheat, never lie. Never put no one above ya. I gave you space and time. Now you're telling me you miss it, and I'm still on your mind. We were one in a million, and love is hard to find. Do you stay up late just so you don't dream? Baby, long as you're not with me, you'll always be alone. Do you stay up late just so you don't dream? Every time your lips touch another, I want you to feel me. I want you to feel me. Every time you dance with somebody, serviço. A cada 2 segundos, um paciente no Brasil vai precisar de uma transfusão de sangue. Até o fim deste comercial, cerca de 15 pessoas precisaram de sangue. Com o seu sangue, você pode salvar 3 delas. Se você tem entre 18 e 65 anos e pesa mais de 50 quilos, não deixe para depois. Doe sangue. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Boa noite. The moment that I saw you for the first time, I knew we would age like a fine wine. I trusted you like a lifeline. Funny how you always keep me laughing when I can't get up in the morning. We'll make it last for a lifetime. Yeah, we might grow old, but when all is said and done, yeah, we'll stay young. Yeah, we'll stay young. So heed the broken, heed the lonely ones. We will stay young. Yeah, we'll stay young. fall and get up again. Yeah, we might grow old, but we'll be forever young. Yeah, we'll stay young. To the broken, here's to the lonely ones. Yeah, we'll stay. Fleetwood Mac. Stay with the night. chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. Só, e não há nada pior. faço o meu melhor. Não temo o futuro, pois hoje eu faço o meu melhor. Não, eu faço o meu melhor. Eu faço o meu melhor. Eu faço o meu melhor. Turner,